dando um tempo, tô dando um tempo no meu relacionamento. Eu já não quero mais saber de sofrimento. Hoje eu só quero beber pra esquecer. Tô dando um tempo, tô precisando disfarçar os pensamentos. Ficar de longe porque perto eu não aguento. Hoje eu só quero beber pra esquecer. Eu dei valor demais a quem não merecia. Acreditei no amor só que não existia. Na mesa desse bar eu vou enlouquecer. Seu amor nos enfraquece, a bebida cura. Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo. Seu amor nos enfraquece, a bebida cura. Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo. Bebendo mais e amando. Quem não merecia. Acreditei no amor só que não existia. Na mesa desse bar eu vou enlouquecer.